enxerguei sua dor. Vi o quanto se humilhou. Sei que a marca ficou. Ei, eu sou o teu remidor. Do tempo eu sou o Senhor. Levanta que a resposta chegou. Desertos não duram pra sempre, por mais que a pressão haja.